50 rosa, tipo skin do Fortnite. Mira perigosa, eu te acerto até de longe. Pode vir tentar pit que eu tô pique run. Rabiscando solto de Toyota ou de Nissan. PPP 90 rosa, tipo skin do Fortnite. Mira perigosa, eu te acerto até de longe. Pode vir tentar pit que eu tô tipo run. Rabiscando asfalto de Toyota ou de Nissan. Jaqueta de escama do futuro mais distante. Metendo carona com uma AK na mão. Passo tipo corvo numa noite mais chuvosa. Fazendo barulho tipo baile mandelão. Os copos ficam em choque quando vê gente passando. Tenta te seguir, mas não aguenta adrenalina. E a bitch já tá louca, doida pra chegar em casa. Gótica branquinha, eu vou te deixar marcada, yeah. P90 rosa, tipo skin do Fortnite. Mira perigosa, te acerto até de longe. Pode vir tentar a bitch, que eu tô pique run. Rabiscando asfalto de Toyota ou de Nissan. PPP 90 rosa, tipo skin do Fortnite. Mira perigosa, te acerto até de longe. Pode vir tentar a bitch, que eu tô pique run. Rabiscando asfalto de Toyota ou de Nissan, yo. Glock na mochila, bolso tá cheio de bala. Entro na sua vila, levo as crianças pra casa. Skin de shinobi no cartaz de procurado. Tô de balaclava pra não ser identificado. Ação de minutos, lotei sua vila toda. Gastando verde por pente e eu quero é que se foda. A luz, o giroflex, dano deixa pra sair. Mas é melhor ficar esperto, isso não acaba aqui. Blow.